Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de junho, em segunda discussão, o projeto de lei 364 de 2011, que cria no Estado o Censo Inclusão, dedicado a traçar um perfil socioeconômico e cadastrar pessoas com deficiência residentes no Estado. O projeto é do deputado Márcio Pacheco, do PSC, que preside a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Casa. Um dos grandes problemas que a gente encontra no Estado é que a ausência de política pública justamente tenta se justificar pela falta de demanda, ou que de fato haja um reconhecimento em todo o Estado desse quantitativo. O censo vai nos ajudar, em alguns municípios especialmente, a identificar e indicar para o poder público que tipo de política pública é efetiva justamente pelo quantitativo e o qualitativo das pessoas com deficiência. Quantas pessoas são e que tipo de deficiências nós encontramos na cidade para efetivar a política pública necessária para atender essa população. O cadastro realizado com dados obtidos no levantamento deverá especificar os tipos e graus de deficiência encontrados, quantificar e localizar as pessoas com deficiência e levantar número de presos com deficiências. Reportagem Ronaldo Ribeiro.